desse povo que desafiou o inferno e ainda está de pé. Quais são as armas dessa igreja que venceu tantas pelejas e guardou a sua fé? Alguém me diga, por favor, de onde vem tanta coragem pra enfrentar a provação? O seu nome.